Vai começar. E quem vai amanhecer, bota um chapado, bota um doidão, bota o bracinho pra cima. Vai começar. Vamos começar do jeito certo, do jeito que tem que ser. Deixa no solinho. Parabéns, Vilazinha! Sucesso! Avinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Ei, Cassiano! Tá rebolando bem. Avinha do Papo Grande, quantos anos você tem? Vini Manda, obrigado pelo carinho, tá aqui com a gente. Renan Serra, amiga Nai, obrigado, Vivi. Edivan Superanco, da do Lajinho. Orelha, meu amigo Júnior Alucinado, também tá todo mundo com a gente, marcando presença. Aqui é o Gini Bufalo. Toma. A torcida do Corinthians, bota o bracinho pra cima. Toma. E quem acha que no Campeonato Brasileiro vai dar Flamengo, bota o bracinho pra cima. Joga, mãozinha, em cima. Putaria rola. Convoca as meninas pra sentar. Deixa tudo no escurinho. E aí, Sandrinha, fala. Aí, Sandrinha. Posso perguntar seu nome? Prazer, meu nome é Karen. Toma aqui meu telefone. Eu só te chamei porque tu tem um popô da hora. Só mais uma pergunta. Tu já tomou no boga? Já. Eu nunca tomei, mas eu posso tomar agora. Porra do Brasil, boga. Vem que tu come o boga. Porra do Brasil, boga. Amigo do G1 e do G Punk, também tá todo mundo com a gente. E o que dá chifre de mim, moleque? Tu gosta, não gosta. Vai. Tu gosta, não gosta. Atenção, pessoal! Vamos dar início ao começo do princípio. Amigo Lone, Renan, do IDES, Renan Bemirim, também tá todo mundo com a gente. Obrigado, amigo Felipe Lopes. O Neto Entretenimento, o ministro Neto, lá do Crocodilo, também tá aqui marcando presença. Valdeando os caixa baixa, esse é parceiro. Esse bate no peito e fala. Bufalo. Presta atenção. Quarteto Hi-Fi de Guaraci! Filha Bob 10 lá de Vigia! Bora pra cima da galera, Cassiano! Vai! Manda esse balde pra cá. Manda, manda, luz. Tá liberado. Apaga a luz. Tá liberado. No solinho. No solinho. No solinho. No solinho. A gente vai pra cima da galera. Vamos, Cassiano. Bandida, os moleque é vilão. Ei, bandida, os moleque é vilão. Já botei no 14? Vem. Agora é no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. É no 18ão. 18ão. É no 18ão. 18ão. Acelera, Divan. Sou o casal da evolução, da revolução, babá! Hey! Ho! Hey! Ho! Acabando já! Bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco, bagulho é louco. O bagulho tá louco, Minasinho! O Rafael Cassiano, já tá tocando o Rafael Cassiano, já tá tocando. E o bagulho? O bagulho endoidando, o bagulho endoidando, o bagulho endoidando, o bagulho endoidando, o bagulho endoidando. Dani Meirelles, parabéns pra você, obrigado, Gutinho da Zang, também com a gente. E a Priscila Santorini, o bagulho endoidando. Rebenta que se chama 1 e 2, a primeira em cima da Ivone, Gugu do Comércio. O bagulho endoidando, o bagulho endoidando, o bagulho endoidando, o bagulho endoidando. O Rafael. Joga a mãozinha em cima, em cima. Amor, eu sei que eu falhei bem. Amor, eu sei que eu te magoei bem. DJ Anderson, a cara da Serecha, DJ Jonathan Pressão, o bigode do Pop 10, o Dudu, o Rodrigo da Securit também com a gente, e a Fernanda Thalita. Eu te amo tanto, me custa tanto viver sem ti. Olha o fortíssimo Gilson da CB, e a Dani de Marituba aqui com a gente na área. Bora, vem-te embora, vem-te embora, vem-te embora. Se tu ainda me ama, vai liberando 24 pra mim, meu sargento. Eu só te peço, só mais, só mais uma chance. Os Angelis da Guarda, alô, meu parceiro Andrei! Obrigado pelo carinho, meu brother! Tamo junto, sempre, sempre, sempre, parceiro! Só mais uma chance, só mais uma chance. Deixa na batida, deixa na batida. E deixa na batida, deixa na batida. Libera o 24, libera o 24. Bora, meu espetacular! Cadê você, meu parceiro? Vem você, você e eu, Rafinha! Mas eu queria... E esse búfalo, na verdade é o Mediterrâneo, essa raça maravilhosa, já desce pra dar o seu bom dia hoje aqui no Caribe Show. Cadê meu búfalo pra dar o seu bom dia maravilhoso hoje? Cadê esse animal pra dar esse bom dia hoje no Caribe? Hein, Avinha? Ele tá lindo demais! E a gente só tem a agradecer primeiramente ao nosso Papai do Céu e depois a todas as equipes dos fã-clubes que vieram hoje no Caribe Show pra prestigiar essa super festa bacana, hein? Renan Céu! Juninho da Yamada, Rodrigo da Cicorite! E também o Edivan da Superango, na Vivi, meu parceiro, tá matando igual a gente! E ele, sempre ele, mas eu queria que o Sasaki Show, o meu sargento Rubilota, desse um delay. Por quê? Eu vou chamar! Como é que tá 690? Rádio Clube! Revolução! Caribe, Caribe, Caribe! Então bora começar o espetacular! Sacode a maçã! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar! Vai começar, Vivi! Vai começar a sequência da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, Bora começar, Caribe! Quando ela dança, essa menina dá aula. Senta pra caramba, essa menina escangalha. Vai chegando no... Bruno da CBU, Patrick, da Canelada! Aqui com a gente no Animal! Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Nosso amigo Giovanni da Nive também tá aqui marcando presença. Alô, Giovanni. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão grandão. Que babatão, babatão. Ai, babatão, meu Deus, babatão grandão. Vai, vai, vai, vai, vai. Ai, ai, ai, ai, DJ. Ai, ai, DJ. Isso não é legal. Ai, ai, DJ. Isso não é legal. Nosso flash da Baixada, um abraço pra vocês, o Eugênio Jacoab lá de Guaraci também. Obrigado, Andrei, pelo carinho, tamo junto. Sempre meu parceiro, tô passando mal, tô passando mal. Tô passando mal. Meu parceiro particular, meu amigo Hugo da GDA. Obrigado, Hugo, pelo carinho, ele e toda a galera aqui com a gente. Tô passando mal. Quando eu vi o tamanho acima do normal. E aí, Sassá? Meninas, vamos colocar no 12 DJ. O quê? É DJ Marcos Cauê? Então é bala mesmo. Deixa vir, que vem a chuva. Vai, vai. Deixa no baixão, vai. A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Filhos, um cachorro, um bom emprego, férias de verão. Nosso sucesso. Querente seco do Curioso! E o camarada das Adidas aqui com a gente. Um abraço pra vocês com muito carinho. Equipe por algo e peso na revolução. Eu dizendo a todos, tá mil maravilhas. Vai morar daqui, a chave tá em cima da mesa. Cassiano, desse jeito cê me deixa louca. Botando a piroca toda na minha boca. Eu sei que você gosta, eu chupo ela toda. Brasil da mídia, os moleques sem noção, né? Não vai botar, Cassiano vai botar. Brasil da mídia, Leandro do Badala, presidente da família sem noção de Coraci. Aqui com a gente curtindo o animal. Botar. E a família bate forte. Obrigado pelo carinho, Marcelo Batoré. Joãozinho do DJ Júnior, lá do parque. Tá todo mundo com a gente curtindo o animal, valeu. Neto Braga, Luanzinho 007. Ela fica de quatro pra mim, ela fica de quatro pra tu. Elecine Hi-Fi, presidente do quarteto. 72 anos já. Eu vou pro Búfalo do Marajó. Eu vou pro Búfalo do Marajó. Olha o chapéu! Com o chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalação. Com o chapéu de vaqueiro, tocando berrante, sou badalação. Amigo do Douglas, a Davini também tá aqui na área, curtindo o animal. Alô, DJ Moisés Coelho. Chifrada. Está difícil de entender. Vem cá, Moisés, vem cá, papai. Você quer brigas com o meu coração. Alex da GDS. Quer meu ostentação? Um abraço pra vocês com muito carinho. Búfalo do Marajó. Nunca está presente quando eu te preciso. Sempre que eu te ligo, estás com um amigo. Espetacular. Um abraço muito carinho, meu grande parceiro, Alan Sedutor. Sempre está aí com a gente na nossa luxuosa carroça da saudade. Rosa Oliveira aqui com você. A revolução do Caribe Show. O meu parceiro Madruga. Um abraço muito carinho, hein? O Guarinhada da TX. Um abraço pra você. Vem, Orelha. Um abraço com muito carinho. E também o Nilson da Chute, certo? Um abraço pra você. Vamos nessa, Eita, Sandrinha. Eu vou recomeçar e de você não vou lembrar. Você é a página virada. E com a equipe ficha, ficha 28 do Tauá eu vou ficar. Eu vou recomeçar. Vamos pegar a Larissa Gomes, Bruno. Obrigado pelo carinho, meu parceiro Verdelho, Igor Mendes também. E o Paturi, o animal, tá aqui na área. Agora vai pegar o que me fez sofrer. Parabéns, Vidão! Sucesso, meu parceiro! Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor... Meu amigo Pitão, parabéns pra você, Pitão. Sucesso! Então, muitos anos de vida, meu brother. Tamo junto! Sempre dizia pra aquela filha da... O dia que nega em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia pra aquela filha da... O dia que nega em casa, eu vou procurar na rua. É, assim não vai dar. Sempre dizia pra aquela filha da... O dia que nega em casa, eu vou procurar na rua. Meu amigo do Gente Vanilson, do Malandroide, também tá aqui marcando presença e companhia do Juninho Moura. Valeu, meu irmão! Você me perdeu e agora chora. Vai, vai, meu amor, chegou a hora, eu aprendi. Calma, narigudo. Já te esqueci, não quero mais você. Vou encontrar. Mãozinha, e gira esse lacinho, vai girando esse lacinho, e gira esse lacinho. Bora no espetacular! Como é que tá o bagulho por aí, papai? Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. O Moisés Coelho aí com a gente, hein, Moisés? Um abraço pra você, Jair Montadinho, no novo Búfalo do Arajó. Um abraço pra você, Moisés. E por sinal, Josias, você aí falou aqui no meu ouvido, Cassiano, tá saindo a nova do Búfalo com a banda Fruto Sensual, viu? Isso, e com certeza vai ser a arrebentação total. Cala a boca, cagueta. Cadê aquela, Cassiano? Prepara. Assim, ó. Assim, ó. Deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho, deixa tudo no escurinho. Oi, Deus, senão. Aqui, assim, ó. Cassiano, desse jeito. Meu amigo Dandino da CRF, a Loura. Hora do líder, tá todo mundo com a gente curtindo. Bora, Moisés! Bora, Moisés! É doido, papai! O Búfalo do Marajó. Búfalo do... A revolução. Eu faço tudo pra te ter. Você é golão da Nike, o Madruga da Nike, o Jonas da Nike, galera da Nike, peso na área. Você é minha mulher, antes nada, agora. Parceiro Pio do Pop também. Tudo. Obrigado, Frank Taxista. Obrigado pelo carinho, sua esposa. Alô, Milanzinha, manda beijo, Milanzinha. Vai também, tantos na fila. Minha amiga Bruna de Monju também, Dainá. BMW, Mercedes, Benz. Eu estou sem, mas vou ter. Eu vou me apresentar à tua mãe. Sei que ela vai te falar. Renan Céu! Nai! Vivian Givan! Obrigado, Juninho! Valeu, Kelly! Eu vou me apresentar ao teu pai. Ele também vai falar. Kelly é muita pressão, tu é doida? Tem que ficar. Ele é certinho pra casar. Ele é certinho pra casar. Amigo Borado Junaginho, chegando aqui com a gente. Obrigado pelo carinho, valeu, Porão! Banda, AR-15, disparando o sucesso. Já já deu o show do animal. Vai começar o show, vai começar o show. Vai começar o show. Porque o búfalo chegou. Vai começar o show, vai começar o show. Vai começar o show. Porque o búfalo chegou. Bora, tia Pati. Nera tu que era bandida, nera tu que era bandida, saiu com o Cassiano e já ficou na fita. Dique da Glima, bandida, um abraço pra você. A bandida, alô, eu que? Aumenta o som agora, hein? Nera, a revolução. Se apaixona, vendo o Cassiano sequenciado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Bota na prisão, Cassiano. Bota na prisão, Cassiano. Bota na prisão, Cassiano. Bota na prisão, Cassiano. Dali, Cassiano. Dali, dali, dali, dali, dali, a chifrada. Dali, dali, dali, dali, dali, Cassiano. Peraí, precisa conversar, então vem aqui pra gente se entender, sei lá. Agradecer o Serginho Jaguabe. Segura-se. Agora a revolução. Vai com o Elton da família Pop 10. Um abraço pra vocês com muito carinho de vigia e do Mulher do Quarteto. Dos Abusados, a Dona Lena, obrigado Fábio da Selva, o Mauricinho dos Abusados também na... Esquecer, olha pra mim, deixa eu olhar pra você, vem mais perto que hoje eu vou te dizer. Me abraça, o seu corpo ao meu, o seu peito nunca me esqueceu. Júnior Santorini. Na vida pode existir milhares, mas nenhuma vai ser como você. DJ meu tio Cassiano lá do Saxon de Souri. Meu sobrinho tá aqui com a gente, obrigado! Doce Santos, Sanderson, casal da revolução! Eu deixo de viver meu paraíso, minha verdade é você, meu lar. Bora, meu animal! Agora, seguidores, pra vocês aí, Zaizi. A revolução. Então, bora curtir, vai. Búfalo do Marajó. Solinho, vai. Nosso amigo de Londra, sei. Obrigado, Giro Tato, Bolo. E o Jogo do 40. Jogo do 40, valeu! Márcio, Maciel, os irmãos. Vem te embora aqui na área. Dirige o Maxi de Castanhal, longe o Maxi! Ei, ei, ei. Abre o jogo, acabou. Pra que só desenvolve seu amor? Eu confiei, entreguei. Meu coração a você machucou. E mostrando da aniversário hoje do meu amigo Fábio Potência, dançarino oficial. Aí do swing do Panda. E companhia do Cássio Martins. Alô, Cássio! Amor, e parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. E Serginho, obrigado por demonstrar. Esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar que esse amor falso. E no solinho, e deixa no solinho, deixa, deixa no solinho. Solinho, solinho, solinho, solinho. Alô, Bruno Lima, gravações. Apaga esse negócio aí, ó. Apaga esse negócio aí. Vai, vai, vai, vai. Irmão, eu já liguei para o Jeff, convidei os paredão. Vai ser na casa de praia, hoje vai ter curtição. Os meninos delirando, ela desce até o chão. Resumo as mina loucaça, então vai ter ralação. O tiro das angas, o nome da fera. Então vai ter ralação, só ralação de xerecão. A menina sobe com o bundão, xerecão no chão. Xerecão no chão, a menina sobe com o bundão. Ela desce com xerecão, xerecão no chão. Vai. Xerecão no chão, vai. Xerecão no chão, chão, xerecão no chão. Xerecão no chão, chão, chão. A revolução. Xerecão no chão, chão, xerecão no chão. Alô, meu swing do pano, bora cachorro. Levanta a mão pra cima e faz o sinal da amizade aí quem tá solteiro. Só quem vai amanhecer muito chapado, muito doidão. Manda um bracinho pra cima que eu quero ver. Quem vai trabalhar amanhã de ressaca, pode botar tudo pra cima também. E a gente detona assim pra galera. Vai, vai, vai. Tava num baile muito louca, a fim de se envolver. Tu só tem 18 anos, não que vai acontecer. O que vai acontecer, meu búfalo? Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Vai dar, vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Vai dar. O incomparável do Pará, esse moleque tem história pra contar. Vai dar PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar. Aquele ditado. Vai dar. Homem sem barriga, homem sem história, né, meu irmão? PT, vai dar. Vai dar PT, vai dar, vai dar PT. Vai dar, vai dar PT, vai dar. Olha aí, Playboy. Fala, Play, mandou Diego, Luciano e o anão na área. Relaxa, você deitar na minha, eu também te quero. Larga de vestir, a nossa casa é sério. DJ Júnior Alucinado, um abraço pra você, meu DJ, pelo carinho da união lá do Rubi. Daiane, Andresa, Rafa, Gugu, Thiago, meu Deus do céu. Domingo, olá, Paulinha! O Nezinho das Marcantes também tá aqui na... Coração, já não aguento de tanta ilusão. Eu vou pra ir porque a noite tá fria. Se tá sozinha, precisa de mim. Pra te abraçar, pra te beijar. O empresário! Fique um pouco, eu sei. Tiro Bill! Olha o quadrado, Madruga! Tá todo mundo com a gente, não! Quem me falou foi o teu olhar. Quando o Aldair apagou a luz. Só faltou meu ar, Renan. Eu te agarrei, novinha, pode parar. Chimelão! Eu beijei, novinha, pode parar. Eu te beijei, novinha, novinha, novinha. Eu te agarrei, novinha, pode parar. Eu te beijei, novinha, pode parar. Agora sim, papai. Beijei, novinha. Olha o bagulho, vai endoidar. Novinha, novinha, novinha. Você tá na minha, eu também te quero. Larga de besteira, nossa casa é certa. O empresário Gilson da CB e a Dani de Marituba também tá aqui na área. Um abraço pra vocês com muito carinho. Próxima sexta-feira tem o nosso Búfalo em Santo Isabel. Tá no Girundense. Sábado a Maitetuba e domingo em Ituia. Por sinal, meu amigo Givonil, você tá aqui com a gente. Juninho Moura, um abraço pra você, Gil. Tamo junto. Ai, meu Búfalo! Sacode a Amazônia! Vem embora, papai! Vem embora, meu irmão! Que o bagulho é louco! A gente detona pra galera, já já tem o DJ Fábio pra comandar! Rafael Cassiano, o DJ cowboy que traz do peito a marca Marajó! A gente toca assim, ó! Janela, fica sempre a me olhar. Aí, agora eu quero falar com ela. Eu preciso me entregar o meu amor. Meu amigo Neto, Batfão, DJ Neto Batfão da Fruta Sensual. Ele falou, Rafael Cassiano, tá chegando a nova bala do Búfalo da Fruta Sensual. Vai ser arrebentação. Só pra ela, só pra ela. Andresa, Adriele, as mentirosas, Júnior Rafael. Só pra ela, é só dela, é só dela. Uma atrás da outra. E me imagina esse moleque é doido. Fala, Fabinho Fix. Valeu. Chifrada. Cada dia que passa eu fico louco por ti. Meu bem, eu fico louca também. Com esse corpo lindo eu chego mais, vou além. Van Santos, a primeiríssima dama. A cada dia que a pedagoga louco, Mizani, curtindo a revolução. Obrigado, beijão pra você, valeu. Com esse corpo lindo eu chego mais. Preta Lima, Wallace, o Alves, Denise, alô Pitch, alô Neto. Chega mais perto, meu bem. Oi? Não faz assim. E aí, Milazinha? Parabéns pra você, Milazinha, sucesso! Muitos anos de vida, saúde! Vem comigo, dance, me lance nesse swing, vou contigo, não menti. Cadê o caceteiro Frangina, meu irmão? Meu amor, vem pra mim. Na batida, deixa na batida, deixa na deixa, batida, batida, batida, batida, batida, batida, a gente detona! Só aí, só aí! E no sole, e no sole, e no sole. às 7 horas, ela só no jerecá. E aí, Sandrinha? E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecá. E não me deixava mais dormir. DJ Sassá Moral, meu parceiro moleque doido. E vai, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem. Tem que ir na Al-Qaeda, a carroça da saudade, meu parceiro. Bora, Dieguinho! Vamos dançar, vamos dançar! Amanheceu e você não apareceu. Gabriel da empresa Stop Lanches. Meu parceiro Fernando no bar. Obrigado, Fernando. Top, DJ Gilmaxi lá de Caxanal. É todo mundo com a gente toda segunda curtindo o Gil no Caribe, né, meu pai? Calado e não explico o que aconteceu. Eu acho que mereço de... Chega o Farias, meu irmão. Cê parceiro. Pra tirar um pensamento besta do meu coração. E ela fala assim pra mim, ó. Sabe o que foi? É que eu perdi o ônibus. Oi, Tolinho, te amo tanto, não fique tristonho. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Você me explicou e não adiantou. Meu coração continua com ciúme, meu amor. Toca de tudo pra galera nesse Caribe. A evolução do som. Alô, Moisés! A revolução. Da GDS, um abraço pra você, obrigado pelo carinho. Fala, Madruga, valeu, meu irmão. Alan Play, o nome da fé. Deixa na batida, deixa na batida. E deixa na batida, deixa na batida. A gente detona, marcante pra galera. Alô, Bruno Lima, gravações. Sempre, sempre. Sempre, pri. Vambora embora, mano. Junta logo teus panos. Quem é que é? Cláudio Rafael Cassiano. Te passa logo o estado, aquele passe e corre. Toma. Fernando da Sepp, Thiago Bixi, tudo bem, bola? Esse não esquece o paneiro de farinha que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. O pique é misturado com manhã e soba, falou com uma gororoba na viagem pra comer. É doido, mulher! Essa Bahia é brava, a embarcação é boa, mas eu tô vendo que tem super lotação. Bora, Vivi! Mas vai contra a maré. Edivan Super Âncora! Com muito custo, Sabinho Fênix, um abraço pra você! Meu amigo Tamatá! E a Larissa Tamatá, bora ver, bora ver, bora ver! Vamos tomar uma rodada de Luma da C! Libera 24, vai! O caceteiro! DJ Wellington, o Wellington Frangina. Época do Dafson, época do Dafson lá em Mangueiras, meu irmão, sente só. Vivo seguindo a sua sombra, onde você está, não me conformo com a distância, vou te... Época do puta som, né, papai? Muito louco, cheio de amor, eu vou seguindo os seus passos, onde você for. Você é a luz que me ilumina, eu amo você. Se ainda estou por esse mundo, é pra te pertencer. Nada vai mudar essa história, venha se entregar. O nosso momento é agora, vamos nos amar. Meu amor, sou louca por você. Sem você, não consigo viver. E na batida, deixa na batida. E deixa na batida. Vem te embora, DJ Wellington Franginha. Rafael Cassino. Como sempre, detonando as marcantes. Que beleza, Caribe Show. O lançamento da Revolução. Todo mundo chegando, que bacana, galera. E a galera que vem curtir mesmo de botão. O lançamento aqui, é tudo legal. Aqui juntinho com o nosso amigo Fábio, nosso amigo Darlan, Thiago Farias. Muita gente aqui pela parte externa. E a gente vai, claro, com certeza, mandando abraço aí os taxistas Replay. O 1 e o 12 tá por aqui, um abraço. Toda essa galera que vai lembrando as marcantes aí. E o Rafael Cassino soltando o som. O Rodrigo da Secult também tá por aqui, um abraço a você. Toda a galera, aniversário da Mirazinha. Tá todo mundo bonito ali no camarote. Bate, sai, vem, toca, meu irmão. Toca mais uma aí. Rafael Cassiano. Calma, Sasaki. Assim machuca meu coração, é verdade. Alô, Rubilota. Parabéns pra todos da produção aí. Eu vou te contar, viu? Tá tudo pai deguão. Tiago Batata, meu irmão! Nosso amigo do G Danilo tá bem lá do Hélio Sondo aqui com a gente. Alô, Danilo! Sempre, pri, pri, pri, pri, pri, pri. Ele disse que me amava, que nunca me deixaria. Eu tão boba acreditava. O nosso amigo Neto, também lá do Crocodilo. Alô, Neto! Um abraço do Franjinha, juntinho com o Cidinho. O grande Neto! Um abraço, pode crer. Vamos embora. A Revolução do Caribe Show! Eu não lembro dos teus beijos, se você nada marcou. Os meus sonhos que eu só vejo. Batida, vai. Eclipse o fenômeno. E na batida do sucesso. E olha aí, Cassiano Gilmar também! Seguidores lá de Castanhal da Buraqui! Eita coisa boa! Olha o magnífico Caio também do Crau! A galera que era do Ouro Negro tá juntinho aqui com a Revolução já fechadíssimo! Uma coisa eu te digo, meu mundo pode acabar por um sim, pode acabar por uma fim. O DJ Gilmar tá por aqui, um abraço a você! Alô, Gilmar! Onde você for? Chance. Vamos dançar! Não vá, não, não vá. Só quero você. Não vá, não, não vá. Só tenho você. Tu, tu, tu, tu, pi, quem nunca amou? Nunca amou. Ô, Degula Segura, esse é meu parceiro, esse é velho aguarda aqui do Búfalo. Rafael Cassiano. DJ Rafael Cassiano. Uma máquina de ser bailar. Olha, empresário, Júlio Pio. Parceiro quadrado, Fábio da Selva, os abusados. Alô, Chuchu. Chuchu, sempre, sempre, sempre. Amigo tá matando, essa velha guarda aqui na conveniência, 24 horas, a única. Aí, Dani Deu, ó. Um abraço pra você, tá matando. Ele é só a patroa Larice. E por sinal, tá matando. É o rei do Melo de Dani Deu, eu tô sabendo, viu? Explicação e toda a tribo fazendo bem. Mas só com você eu me entrego assim, sem razão. É o gente detona marcante, pra galera. De Bora, Renan. Sente só, vai, vai, vai. Ah, se você soubesse o tanto que te amei, eu teria dado mais valor a tudo que eu te dei. Você brincou comigo no meu coração, disse até que me amava e me deixou. Prepara, Fidesz. Agora é tarde demais. Meu amigo Moisés, o Afonso, corintiano. Obrigado, Júlio do Grill Mixi. Toda a galera do Chelsea da Pedreira aqui com a gente, marcando presença no Animal. Hoje eu vou sair, curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe. Bora, Milazinha. Hoje eu vou sair pra curtir. Alô, Luanzinho 007, parabéns, parceiro. Deixar o som me levar e na batida do novo príncipe. Danielzinho da Sem Noção. Obrigado, Júlio Alucinado. DJ Júlio Alucinado. É da União do Rumi, a nave do som. Alô, DJ Rafael Cassiano. Manda ver. Aline Monteiro. Obrigado, deixa pra você, minha linda esposa, do meu amigo Jeguinho da Alcaida. Valdinho dos Caixa Baixas. Angolano da Nike. O Angolano da Nike tá aqui na área. Onde você está? Pelo quarto. Companhia do Fortíssimo Madruga. Sim. Toda a galera aqui com a gente, marcando presença. Só me atender, eu sinto um vazio no peito, a solidão. Por que que faz assim? Bate Barbosa. Contrato o coração. Vai, Moranguete. Eu te amo. Vivi. E aquela impressão, as meninas aqui do ladinho. Assim, é? Tem então, bem em mim. Já é madrugada e você não chega. A cabeça, aquela dúvida, onde você está? Meu amigo João Carlos, Daiane Santos, 100% apaixonados. Do Daiane do Búfalo. Parabéns, Dani Meirelles. Obrigado, Dani. Parabéns, Jalina. Ela e seu papaizão aí com a gente. É o galego, é papai? Quase que a mim mesmo. Amor não faz assim. Tem pena de mim. Também tá todo mundo aqui na área. Empresário Podre, falar, obrigado pelo carinho. Olha o CDS e o Kelvin Ostentação. Parceiro Andrei, obrigado aos anjinhos da Coab de Guaraci. Nossos Black da Baixada aqui com a gente também. E o que? Falou aí. E o Nego Rai. Esse trio, vou te contar, o trio da Chifrada. Você não sai da minha memória. Mesmo assim, não tem mais volta. Amigo Chaguinho, cadê o Chaguinho, hein? Vou por um alguém. Eita, meu parceiro Chaguinho do Crocodilo. Tamo junto, meu irmão. Felipe Lopes. Obrigado, Neto. Ministro Neto. Mesmo assim, eu te guardei. Alô, Cidinho, assim. As lembranças que me derretei. Dedicada para mim que tu ama. Vamos tocar marcante, vai. Conta pra mim. A Revolução. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. E a família Sem Noção de Guaraci, já no telão do Bu, falou. Assim manhoso, eu sei que você quer. O que você quer? Fala. Você quer um homem que te faça mulher. Quem é? Quem é? Rafael Cassiano. Vem no meu colo, vem. Vem aqui, meu neném. E aí, Vaquinha? Te... Vai não. Amor. Ele não vai não. Ei, ei. Assim que ele falou pra Debinha ontem, Debinha. Vai não, ele não vai não. Eu só quero te dar. Eita, Júlio Soares. Sempre, sempre. Paixão, não vem assim. Não vem, que eu não vou mais te dar meu carinho. É sacanagem do Batata, viu? Está tarde demais. Eu não vou mais permitir. Thank you. O nosso amigo parceiro do Gênio Soares. Tá aqui com a gente. Obrigado, Julião. E a gente vai tocando pra galera. Daqui a pouco ele deu um show no Búfalo. Bora, meu animal! Alô, seguidores! O animal tá na área! Pega o periquitinho de dança, vai! Parceiro Kaique Monteiro! Sucesso em todo. Bora, Kaique! Rei dos periquitinhos do Búfalo! Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Coisa que se faz é que se paga. Ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma... Meu quarteto Hi-Fi de Guaraci. Obrigado, meu quarteto. Morangi! Bora pra cima, pai. Bora pra cima, pai. Papai chegou. Digo, baby, alô. Contigo. Olha o Fernandinho do Rio de Janeiro também tá aqui com a gente. RJ, um abraço pra você do Rafael Garcia. Me traí. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois eu estava aqui. Márcio Maciel, os irmãos. Vinte embora. Vinte embora. Pra onde, eu papai? Búfalo. Eu te dei, eu te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. Banda 007. Bora. Ela tentou usar uma roupa parecida. Eita, matar, bora ver, meu irmão. O mesmo corte de cabelo tentou. Vou te contar aonde. Laurinho da Nave do Som! Ela errou. Quando o beijo não me arrepio. Brinda que cincha. Obrigado pelo carinho. Ela não encaixou. É que esse moleque dança muito esse narigudo, vou te contar. É não ser você. Ela quase ficou entre você e eu. Só não é pra aguentar. Mas eu disse quase, só quase. Entendeu? E pra te explicar. Calma, Juninho, não te afoba. Quase. Bora, Kelly, pressão. Não é teu som, Kelly. O Búfalo do Marajó. Se Deus fez saudade de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. Eu, Marcelo Valdean, do Chacha Baixa de Curuçá. Obrigado, Valdean. Sem soltar de você. Da casa dele. Ele tu sabe que é nós. É uma minha, outra dele. Atenção, Carlito. 07. Chega junto com o Darlan aqui no Búfalo, Carlito. Rapidola, vai lá. A gente mora, Carlitão, aqui. Búfalo. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser. Bora dançar. Nada. Onde é que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui? Minha amiga Bruna de Monju. Me fala. E por sinal, Bruna falou, Rafael Cassiano. Vou pegar a hoje eu tô carreira solo. Poder. Se segura, sai da frente. Pra casa, fica tão perto assim. Libera o Fábio pra mim aí, meu sargento. Libera o Fábio! Beija-lo. E se um dia você me chamar? Lembrei da Xixa. Obrigado, Vone. Uma árvore. Um beijo. E me o microfone do Fábio. Se apaixonou por alguém. É esse dia aí. Bora, sargento! Justamente esse dia. Levanta. Que eu não quero. Andressa e Adriene. Então, levanta aí, Rubem! Nossas mentirosas. Oh! E quando você me disser oi, eu vou responder só oi. Bora, Dilon. Com meu peito gritando te amo. Pega fortíssimo, tu é doido. Júlio Pio, Quadrado, Tique, os abusados, Juliana, Nave da Selva, Felipe do Bengola, tá todo mundo com a gente. Só oi, com meu peito gritando de Juninho Amada. Te amo. Para sua esposa com muito amor e carinho. Bora, Sandrinha. Sete. Fala pra mim, Sandrinha. Qual é teu som que eu não tô escutando? Búfalo. So many lovers. A maior qualidade em CDs ao vivo do estado do Pará. É com Thiago Sampaio do Estúdio TS Produções.